1160, complete chinelo S na torre, frequência 118.95. 102, Torre Guarulhos, Torre Salvadora, gol 1160. Recepção final de 5 milhas, visual. Partiu e travou. Frequência do controle. Na torre, 118.95. Força. 160. Final de 5 milhas, visual, baixou e travou. 160, lip pulse na 10, vento 080 graus, como 2 nós, altímetro no 0 no 6. Sente no 0 no 6, lip pulse na 10, gol. 3325 a Recife agora na linha fatiada, tem um bom dia. Bom dia. Boa, 2196, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 251, 3325, até mais. Solo 1-1, reserva de 12. 1-1-6-0, siga via Alfa, aguarde mantendo a posição antes da Juliette. Alfa da Juliette. 60. Mantendo posição. Posição 3304 para o táxi com 152, 3 horas e 26, alterna o delay. Posição 3304, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 0, via Pátio 1, táxi Índia, ponto de espera todos 1895, Quênia da 1096. Via Pátio, até o ponto de espera da 10, via Índia, a torre 1295, o ajuste 16, obrigado. Gol 1960 após o airbus da TAM, Juliette, portão 09. Pois o airbus da TAM 09, gol 1960. São 3859, Golf Confere, autorizado Curitiba, via Topazil 21, nível 360. Saída será Arbor, após voa Elefa, DCT Nítimo, Interceptor Via. Transponder 5005, controle Salvador no 20, corrijo. Controle Salvador para 119, decimal 35. Sistema 3663, Guarulhos autorizado, via pista no 0 até Taubaté, nível 320. Decolagem pista no 0, curva direita, Dael, Leda Motiva. Transponder 5017, controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado para o Guarulhos, 2320, aeroporto, até Taubaté. São 3663, cotejamento correto, portão 10, chame pronto para o estacionamento. Charme 31, Guarulhos autorizado, via Pesluno 0, até Taubaté, nível 360. Saída da El, Leda Mótima, primeira curva à direita. Transponder 5020, controle Salvador 119, decimal 35. Correto, chame o próximo, 631. Tá, Romeu, Mike Lima Vitor, bom dia, ingresso nos corredores visuais, até a espera descida. Trulli, bom dia, tá 3304. Tá, 3304, bom dia, contato radar, siga para nível de voo 360, após 2000 elef. 2000 elef, obrigado. Mike Lima Vita, conhece os corredores utilizados em Salvador? Chefe, tem condições de voar na Pro 075? Localizador 1184, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Torre 295, 1184. Salvador, bom dia, Azul 2590, bom dia, contato radar, 5 milhas, sudoeste de Salvador, Voi Mari, para interceptar a chegada da Mari, reporte para a descida. Ajuste na 016. Azul 2590, autorizado direto Duna, desça para o nível de voo 050. Autorizado Duna, desça para 050, Azul 2590. Papa Romeo Mike Lima Vitor, não há tráfego de conhecimento do controle no setor de escritório. Chame o controle a 40 milhas de Salvador. Terra com a escada travada, gol 1184. Tô com a vista? Tá, com a vista. Gente, livre pouso na 10, vento 080 graus com 79, altímetro no 0 no meio. Autorizado pouso na 10, gol 1184. Então, 3304, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.68, obrigado. 128.8. 260.128, obrigado. Afirmativo, voo. Obrigado. Quatro, solo 31, livre à direita, chama solo 121, décima 1. Diego 1184, Alfa Juliette, portal 05. Alfa Juliette, 1184. Paulo Salvador, até 3259 para cópia. Curitiba, nível 360. Formação Golf, 1 minuto para cópia. Aguardando. 2 a bordo, está alternando Fortaleza com 3 horas e meia. Via 392, táxi aprovado, até o ponto de espera da 1-0, direita via Índia, ponto de espera 2-1-1-8-9-5, Kenyaga 1-0 no meio. Só direita via Índia, ponto de espera 2-1-8-9-5, Kenyaga 1-0 no meio, 0-6-3. A40 milhas oeste de Salvador, voe através de Paripe, mantendo os corredores visuais de Salvador, deixa para o nome 500 pés, registro 06. 59. Curitiba autorizado, via rota do plano de voo, nível 360, decolagem piscina 0, curva direita, arbor, após voa elefa, DCT nítimo, intercepta pêndulo 21, segue conforme rota. Transponder 5005, controle Salvador 119-35. Autorizado. Curitiba nível 360, via rota do plano de voo. Decolando a piscina 0, com curva direita, perfil arbóreo, eleva após o CT íntimo. Aciona 5005 e o controle 119-35, ou 3259. Cotejamento correto, 3859, chama pronto para o estacionamento. Sinclair, portanto, 2, a linha de quadrão no 0, vento 090 graus, cono 0 nó. Então, você é alfa, guarde, papo, em golfo, confere. Corrige a formação, até no 0 agora, hotel. A Vitor 590, a TEN acaba de informar que visual nos mínimos, chuva sobre o campo. Seja com o Sander, Vitor 590. Estacionamento da 3859. Portão 4 autorizado, chama o táxi. 4 autorizado, reporta 3859. Portão 3663, portão 10 autorizado, chama o táxi. Decolado aos 38, chama controle 19-35, bom voo. Esperança de boa, minha 3. Bom voo. Alfa 62 Lima, bom dia. Via chegada bom, se desça para o nível de voo 050, ajuste no 017. Chalana 312, contato a dama de falagem, via saída Puka, subir mantém o nível de voo 350. Via Puka, sobe para o 350, Chalana 313. Controle Salvador, bom dia, voo no 648, informação Golf, passo 270, investido ao 230, restrito. Voo no 648, voo em Mari para interceptar a chegada a Mari, esse é o nível de voo 100, ajuste no 017. Ajuste no 017, vão do Mari para interceptar essa chegada dentro de uma campeã, voo no 648. Chalana 250, voo Mari para interceptar a chegada Mari, desça para 4 mil pés, ajuste no 017. Chalana 250, tem condições de voar direto Duna? Autorizado Duna, Chalana 250. Autorizado no cruzador 02590. Azul 2590, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, sequência 118, decimal 95. Chama Torre 118, decimal 95, 2590, obrigado. Controle o Chanero 63, Puka para evitar a formação aeroporto. Autorizado Puka, Chanero 6312. Direto Puka, 63. Final do procedimento, direto X-ray. Azul 2590, repartir da sua vista. Camará, Azul 2590. 19 decimal 35. Autorizado, Salvador 5790, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Conseguirá pousar em algum aeródromo aí próximo? Papai Romeu Mike Lima Vitor, mantenha o setor oeste de Itaparica aguardando melhores. Voo 1648, número 2 na aproximação, reduza para 2509. Autorizado descer até o nível de voo 050. Voo 1648, redução 2509, descida 050. Controle, Chanel 250. Chanel 250, prossiga. Visibilidade 3 mil metros, teto 800 pés, chuva forte sobre o campo. Afirmativo, Chanel 6250. Espera da pista 0, via parte 1 e taxiway Índia. Ponto que espera torre 118, decimal 95, KNH 1096, segue a RPS da companhia como número 2 no travesso do portão 4. Prossegue para o ponto espera 10, via parte 1, chama torre 118, decimal 95. Centro da nave acompanha na posição 4, segue a posição 2 do 3663. 3663 está confirmando 118, 95. Depois 95, obrigado, também. Para o táxi 2359, tem 178 a bordo, 4 horas e 20, e alterna Guarulhos. Então 3859, táxi aprovado, direita via Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, KNH 1017. Índia 2359. Alfa Romeo Mike Lima Vivo, encontra-se no espaço aéreo Golf, sem frequência de sua coordenação. Mantenha em comunicação bilateral com o controle, aguardando melhoras. Está sobre a ilha de Taparica, no espaço aéreo Golfo, mantém comunicação bilateral com os tráficos locais, pois não há contato com o controle, aguarde melhora. Livre de desvio, Xanemia 250, reposta para o Uno Duna. Reportará para o Uno Duna. Só confirmar autorizada até 4.000 ainda, ou melhor, se puder? Afirmativo, Xanemia 250. Uno 648, informa o tráfego que procede na aproximação 2 horas 11 milhas. Como norte, passamos a 85 para 4.000 pés, é 2322. Está fazendo curva agora pela esquerda, 360. Região de formação. Diante do tráfego, o 1648, está mantendo 2409. Aquilo, Pat 3, atenção sinalizador. Alfa, aquilo, Pat 3, espera atenção sinalizador 3.0. Anamé 312, chave centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. A Recife agora 2685 decimal 45, Oceaner 6312, obrigado. Bom voo. Negativo. Hotel Golf Alpha, as condições estão melhorando, mas ainda não abriu o visual. Decolação 03254. Na 250, confirma, está voando em Duna? Negativo, não assistiu em algum momento na 250. É 311, portão 02 autorizado, chama táxi. Turno 648, reduza para 2309. 2309, turno 648. Linha 250, desça para 3.000 pés, ajuste na 017. 3.017, linha 250. Turno 648, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, linha 017, turno 648. Linha 21 reduza para 2009. 250, desça para 2.000 pés, ajuste na 097, autorizado o final do procedimento IED X-Ray da pista negra, repassabilizado. 2.017, repassabilizado, 2.000. Os dois podem informar, tem 10 fotos sobre Dezona. Aguarde nova confirmação com a torre. Vaga, Bono 648, desvio à direita, proa 052, presta formação. Hoje desvio, Bono 648. Bono 648. Informo que Salvador teto de 1000 pés, visibilidade 5000 metros, chuva leve sobre o campo. 6206, obrigado. Aparra meu mic Lima Vista. Piores condições de Salvador. Eu disse que em alguns minutos estará aberto o visual, mas permanece instrumento. Lima Vista. Sam 3859, decolou, passa 1600. Sam 3859, contato radar na decolagem, via saída árvore, subir mantém a nível de voo 360. Mantém 360, 3859. Colo 648, informa o tráfego que precede uma aproximação 11 horas, 7.1 meia dúzia de milhas, com 200 de grau de speed de redução, é 2320, reduza para 1809. Redução para 1809, Bono 643. Montelho 621, pelo 290, através de pelo, prestar uma formação nessa posição. Confirma pro, Bono 621? 2110. Bono 621, no livre de vias. Confirma autorização até 5000, 629. Bono 621, deixa até o nível de voo 050, reduza para 1809, número 3, na aproximação. Esse é o 050 reduzindo, 621. Confirma a prova que deseja para o meu mic de uma vista. É 639, ali mantém o 0. Voar através de Faripe. Bono 065, bom dia, informação Índia, pronto cópia. Pronto cópia. Guarulhos autorizado via Pêssego no 0 até Taubaté, nível de voo 360. Saída da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5044, controle Salvador, 119.35. 360, 510. Taubaté, Tael, Reda, Rocha, Escola Costa Direita, 0044, 2065, atejamento correto, chamo pronto, puxa, estacionamento. Saída da El, submantém nível de voo 320. 320, via saída da El, poderia voar da El da presença? Após o exame, autorizado Lida, então 3663. Após o exame, obrigado, 3663. Gente, papai, o meu mic de uma vez, eu reposto para o voz de Faripa. Bono 648, deixa para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista, não já é reposto autorizado. Bono 648, 2000 pés, autorizado ILS X-Ray. Chama 6250, estabilizado. No momento, estabilizado, 6250. Até o final do procedimento, chame todo o Salvador, frequência 118.95. 1895, bom dia, 6250. Bom dia, vai pro uso. Colo 621, autorizado certo a 3000 pés, ajuste na 67. 3067.621. Pono 621, curva esquerda para 175, aguarde o último vetor para o localizador. Tirando 175, 621. Decolador 54, controle 19, principal 35, bom dia, bom voo. Cuidado, 19, 35, bom dia, acelera 319. Cenário 319, contato a dona decolagem, via saída da EL, submantenha nível de voo 360. 60, aguarda o seu comunicado aí da EL. Aguarde, o nome é de Júnior, ao ultrapassar o custo do localizador, vai ajustar um vetor. Afirmativo, tá aguardando. Sonar, já altímetro no 0 no 7. Sim, escreve pouso no 0, 6250. Só queria confirmar se o período está apitando o máximo. Pono 621 para o curso do localizador. Curva esquerda para o 060, repassa brilhado. Deixa para 2000 pés, ajuste na 060. Esquerda 060, descendo 2017, 621. Apaga o meu Mike Lima Vitor. Voe Serrasa, a pro ideal seria a 090. Pono 648, estabilizado. Estabilizado e em redução para sinal de aproximação. Complete o do procedimento, chame o seu Salvador frequência 118 decimal 95. Corre Salvador 1895, ano 648, bom dia. Bom dia, meu Deus. Polo Salvador azul 670. Posição 4 Lima para o centro. Saúde 270 é após táxi. Vai lá para o táxi. Segundo 648, pista molhada, teto estimado 1000 pés, reporte campo à vista. Aí reportar o nome 648. 3663 já autorizou direto para o banco. O banco da presença, agradece, 3663. Direito, chame só 121 decima 1. Direito 21, 6250. Lisboa DCT mapa. Isso é o Rafael do Rato do Pano. Transponder 5555, controle Salvador 120. Controle Salvador 119 decimal 35. Convida para usar bom voo MAPVO, sai conforme rota e o controle opera 119.35. Bom 3859, chama o centro exercício em frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Quem vai chamar o plano 3859? Pouso no zero, bom nome, é 48. O Mike Lima Vitor, confirme as condições desse setor. A minha frente eu tenho precipitação um pouco mais forte de direita e esquerda. E a 3 graus da direita melhor, tá? Frente para falar o meu Mike Lima Vitor, reporte visual com o campo. Reporte lá visual, Mike Lima. Gol no 621 estabilizado. Afirmo. Complete o final do procedimento, chame o teu instalador, frequência 118, decimal 95. Decimal 95, bom dia. Qual que é uma pista para o Mike Lima Vitor? Apaga o meu Mike Lima Vitor, confirme, solicita pouso na 197 ou 90? Ah, deve ter um estacionamento mais forte, cara, é o mais apropriado para o nosso monomotor. Papai, meu Mike Lima Vitor, no momento, é, o último tráfego para pouso na 190 é um Boeing 737-800. A critério do comandante, pouso na 197 ou 190. Estou no grande já. Pedras, patinhas soltas, é só ver. Ok, sim, será coordenado agora com o fiscal de parte, muito grato. É o solo Salvador de 187-190. Prossiga. Sim, senhor, o ponto está à minha direita, mas tem uma precipitação à minha frente. Entre nós e o aeroporto. Papai Romeu, Mike Lima Vitor, tem condições de curvar à direita para pouso na 10? Afirmo, curvar na direita para 10, mais que você. A torre delta? Papai Romeu, Mike Lima Vitor, informo que há um tráfego na final da 10, um Boeing 737, na sua posição de 3 horas, 3.8 milhas, passando 900 pés. Esteja atento ao tráfego. O ideal para 10 seria o 177. 177, bom dia, vou na 648 de bronze. Potência 95, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 351-3325, obrigado, bom dia. Papai, meu Mike Lima Vitor, visual com tráfego na final da 10? É na dica. Tá minha frente, ó. Tráfego que precede na aproximação para pouso na 10, agora nessa posição de 11 horas, 4 milhas. 109, tem uma precipitação, cara. A velocidade tá reduzida. 2 horas e 10. Fechando minha 3-1-1, passa o nível de voo na 4-5, chama o centro Recife, frequência 1-2-5, décima 1, alterna 1-3-3, décima 2-5. 2-5-1-1, alterna 1-3-3, décima 2-5. Boa, 3-1-1. Paulo, meu Mike Lima Vitor, tem condições de curva à esquerda na proa 110? 110, mais que evadido inicial. Ainda permanece instrumento, as aeronaves estão avistando o campo a mil pés. Resumo, sala 01, livre à direita, chegue só 121, décima 1. Cheguei, pessoal, 121, agora meia 21. Meu nome é 21, bom dia, Alfa, chame a Juliette. Alfa, importante Juliette, 621. Sabe, Zol, mais de uma vez, está atualizado e vier para o final. Gente, chame a Torre Salvador, frequência 118, decimal 95, tá falando meu Mike Lima Vitor. 118-95, Mike Lima Vitor. Meu nome é 48, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2. Vou 648. O 2065, portão 9, autorizado, chame táxi. Autorizado, presidente, chama essa repórter táxi, voo 209. Portão no 0, vento 060 graus com 79, altímetro no 0 no 7. Voo no 0 no 7, presidente, Lima Vitor. Azul, 6710, próximo ponto espera 10 ponto. Gente, mantém a ponte espera. Mantendo a ponte espera. Ainda não. Ali mantém no zero. Ali mantém 1-0, 2-7-1-7. 3-7-1-3-2-1. Meu Mike Lima Vitor, no solo 04, livre à direita, chame solo 1-2-1, decimal 1. O controle autorizou o visual especial pronto para cópia. Cruzado Valença, via rota do plano, 1-1000 pés. Decolagem pista no 7, curva direita, via corrida axé. Transponder 01, 13, controle Salvador 1-19, decimal 35. Neto, sucesso uniforme no PAD 504 a bordo, chame a torre para acionamento 1895, NH 1097. Para o táxi, gol 12065-157, 3:47 da Leão. Vamos para o motor, Maicon. Quer continuar, gente? 080 graus com 99. Gente, iniciando 2790. Índia, ponto de espera, torre 11895, QNH 1097. Bate, bate, Índia, ponto de espera 1895, obrigado. Mike Lima Vitor, siga via alfa, chame antes da Juliette. Confirme o pátio, Mike Lima Vitor. Confirme o pátio. Lado contrário, o senhor vai permanecer, confirme o tempo de permanência no pátio. Vai ficar com o P2, ó. Ok, o pátio 3 é apenas para nave de carga ou de pouco permanência no aeródromo. Você vai ter que seguir para o pátio 4 ou pátio 5. Deve se manter um pouco antes da Juliette aguardando as instruções. Aguardando a Juliette. O Papa Uniforme até o Golfiado solicita o visual especial. Isso para o nível de voo 050. Desceu 050 em mais 17 meninas. A gente já tinha sido autorizado e TAP, o 2780. Autorizado e TAP, é o 2780. Pronto. O 2065 ali mantém o 0. Ali mantém o 0. De prazo, Juliette, prossiga. Papá Romeu Bravo, Foxtrot Bravo Juliette. Tráfego do lançamento do controle no setor. Chama o controle a 40 milhas de Salvador. Controle Salvador, azul 2710. Azul 2710, contato a banda decolagem via saída Conde, submanter o nível de voo 170. Em ascensão para 170 na saída Conde, azul 2710. Bom dia, 3899, informação Índia, para 190, a esquerda da rota. 3890, manter essa proa por mais quantas milhas? Milhas. Sim, a prova para interceptar a chegada a Mari, então 3896, deixa para o nível de voo 060, ajuste na 097. Desce para o 060 com 10107. Pode seguir, voa Mari. Fica utilizado, voa na pura de Itápia, pode seguir. Então 3896, inicialmente mantém a Mari, número 2 na aproximação. Sim. Boa, 2 Juliette, 7 Delta via rota do plano, 1000 pés, decolagem pista no 7, curva à esquerda, corredor forte. Transponder 0126, controle Salvador, 119.35. 2896, reduza para 2509. 2509 para 3896. É o Golf As, confirme AB. 02 a bordo, chame a torre para acionamento, QNH1017. Mike Lima, Vitor, confirme posição. Afirmo, você está no través de qual portão? Prossiga. Ei, peço que siga em frente, eu não tenho visual. Eu não, o senhor consegue ver qual é o portão que o senhor está perto? Estou ali, 1935, um voo. 935, obrigado. E remoto no 2, né? Siga, e agora visual, siga um pouco em frente, está de Sul Lima, no través do portão 11. Um pouco mais à frente, não se esqueça. 10360, gol 205. Em Lima, siga via, após regressar na Lima, você vai dar a primeira à direita.